Por último, nós vamos ouvir o João, que é da célula do Fenício e da Vânia, que se reúne na casa da Janete. O João, a Sorane, casal muito querido, tem um filhinho, o Bernardo, e nós vamos ouvir o testemunho do João. Tem um sobrinho vindo hoje, bem-vindo. Que bênção. Graça e paz, irmãos. Quando foi colocada aqui essa incumbência de dar um testemunho, sexta-feira eu estava orando e eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra que pudesse resumir o que eu, a Sorane, o Bernardo, temos vivido, e assim de forma muito rápida. E o Senhor me deu aqui a carta lá de Gálatas, que Paulo fala que nós devemos suportar os fardos uns dos outros, porque isso é o cumprimento da lei de Cristo. E mais adiante, ele fala que durante todo o tempo nós temos que nos empenharmos em fazermos o bem, principalmente para aqueles que são da família de Cristo. Isso foi muito impactante e resumiu tudo que eu e a Sorane temos passado. Algum tempo atrás foi me revelada uma palavra de que algum tempo à frente eu e a Sorane estaríamos participando de uma obra do Senhor num lugar diferente. Eu, de fato, não compreendi aquilo no momento que eu estava passando da minha vida. Foi um momento de esfriamento espiritual que eu estava passando na minha casa, muitas lutas, muitas acusações, porque estávamos perseverando no caminho do Senhor. Mas eu e a Sorane, de fato, estávamos isolados. E foi o Senhor que nos trouxe a essa congregação, movido pelo Espírito, e especificamente nos levou até a casa, a célula do Fenício e da Vânia. Primeiro dia que lá estivemos, o Senhor confirmou aquela palavra, ele cumpriu aquela palavra que tinha sido revelada, e o Espírito Santo ele me trouxe aquela confirmação. E naquele mesmo dia houve um derramar intenso no Espírito Santo e do fogo do Senhor, que impactou muito a minha vida, da Sorane, de todos aqueles que ali estavam. Eu vejo hoje o Fenício, a Vânia, e também os anfitriões lá da casa, a Janete, a Lígia, que é nossa irmã lá, a Dona Irene, mãe do Fenício. Eu vejo a Vânia e o Fenício como um casal, assim, com mais amadurecimento espiritual, que o Senhor colocou adiante de mim e da Sorane para nos preparar ainda mais para os caminhos do Senhor. De lá para cá, muitas coisas têm acontecido. O Senhor tem a cada dia restaurado a minha vida, da Sorane, tem trazido libertação da nossa alma, tem fortificado a nossa fé, tem trazido um comprometimento com a palavra do Senhor, irmão, porque a gente não vive muito tempo enganado, não, irmão. Durante muito tempo, eu achei que eu poderia caminhar sozinho. Eu até uma vez revelei com o pastor Sóstenes que eu era um autodidata da fé, mas isso não é suficiente, não, irmão. A palavra de Deus quer comprometimento com o reino. E a célula nada mais é do que um treinamento para aquilo que virá para todos nós. O que nos une é o Espírito do Senhor. Nós somos unidos pelo corpo, que é o corpo de Cristo. Então, eu exorto a todos os irmãos que ainda não tiveram ainda aquela vontade, aquele desejo, ou mesmo que estão com algum impedimento para estar congregando em comunhão, que orem a Deus, que se libertem, que, de fato, dêem um passo de fé. Porque, irmãos, o Senhor é fiel. O Senhor nos abençoa a todos nós que queremos o comprometimento com a palavra dEle. Né? E não pode ser de forma diferente, irmãos, porque nós somos libertos com mão forte e o Senhor não nos quer misturados com o do mundo. Ele nos quer misturados com aqueles que professam a mesma fé e que seguem os mesmos padrões do Senhor. Obviamente, para nos prepararmos para a obra que tem que ser feita lá fora. E eu louvo ao Senhor. Muito obrigado. A Bíblia nos diz assim: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Uma das coisas mais maravilhosas que nós temos no reino de Deus é o privilégio de dar testemunho. Nós podemos até ouvir e ver problemas, dificuldades de relacionamentos, experiências que alguém pode ter tido negativas com célula, com culto no lar, mas nós já declaramos que entre nós o maligno não tem espaço para perturbar nossa comunhão. E nós decretamos mais uma vez a falência completa de todo intento diabólico, impedindo as vidas, dificultando os relacionamentos, impedindo que a gente tenha experiências com o Senhor. Nós não temos uma preocupação com ter número de células, com fazer e reunir e programas. Nós temos uma preocupação em que cada vida esteja crescendo no conhecimento do Senhor, com um caráter cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Esse é o alvo. Se não for para isso, não adianta, não vamos permitir prosseguir. Mas nós estamos aqui vendo testemunhos de pessoas que estão tendo experiências com o Senhor. E nós vamos estender as nossas mãos e nós vamos abençoar estes que testemunharam. E nós vamos profetizar neles que todos nós teremos a cada dia, por causa destas reuniões, mais ensino, mais crescimento e mais experiências verdadeiras com o Senhor, que transformam nossa vida e que nos dão o que testemunhar. Porque o Senhor diz que eu seria testemunha, que você seria testemunha, que nós vamos receber o Espírito Santo e vamos ter poder para testemunhar. E poder para testemunhar é muito simples. Se eu tive uma experiência pessoal, eu tenho o que testemunhar. E assim como esses irmãos vieram aqui, nós vamos declarar que se multiplique o número de testemunhos e de testemunhas entre nós. Então estenda suas mãos e ore nesse momento. Nós vamos abençoar cada um desses que testemunharam e nós vamos abençoar nossas vidas, os encontros nos lares, as células, os irmãos que não estão participando ainda, os que não podem ainda, como o testemunho da Tatiana. Senhor, nós estamos abençoando porque nós queremos estar reunidos com a igreja do Senhor, de tal forma que tenhamos ensino, aprendizado, crescimento, experiências e o que testemunhar. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai, nós declaramos isso em nome do Senhor Jesus. Não pare de orar, irmão, levante a sua voz, levante as suas mãos e proclame, em nome do Senhor Jesus. Vamos a Deus.